minha vida eu te entrego, consagro meu viver. Seja feita a tua vontade, não o meu querer. Quero permanecer pra sempre em teus caminhos. Hoje vejo as rosas, mas antes pisei em espinhos. Cada passo que foi dado, não foi em vão. Cada passo que foi dado foi em rumo à salvação. Purifiquei meu coração, aprendi a ter compaixão. De quando precisar estender a mão pro meu irmão. Mas nem tudo é ilusão, nessa vida eu tô ligado. A fé me fortaleceu, hoje sou livre do pecado. Aquela vida, não quero viver nunca mais. Hoje é diferente, encontrei a minha paz. E nada nunca mais me fará fazer voltar. Lavado e purificado, não vou me sujar. Sou grato ao Pai, ao Filho, ao Santo Espírito. Você é quem decide, tenho livre arbítrio. Além dos reis consagro a minha vida. Tudo o que tenho e o que sou. Caminhos o Senhor transforma o meu caminhar. O importante é perseverar para conquistar. Com Deus no coração, mano, tudo é bem melhor. Se afaste do profano, evite os B.O. É necessário acreditar nos sonhos e realizar. O verdadeiro amor que salve vem pra purificar. Todo mundo vem com nós, vem com nós. Chega junto pra louvar, acompanhe nossa voz. Todo mundo vem com nós, vem com nós. Chega junto pra louvar, acompanhe nossa voz. Se entregue ao Senhor, peça de coração purificação e perdão através da oração. Jesus me fortaleceu a cada passo, a cada dia. Me encheu de alegria, hoje vivo em harmonia. Sou grato ao Pai, ao Filho, ao Santo Espírito. Você é quem decide, tenho livre arbítrio. Além dos reis consagro a minha.